Policiais civis do grupo de diligências especiais realizaram a prisão de dois indivíduos que acabavam de realizar um assalto a uma farmácia na região do Jardim São Paulo. A prisão foi no mesmo bairro por volta de 18 horas, minutos após os criminosos armados adentrarem ao estabelecimento e levarem aproximadamente R$3.000 do caixa. O movimento no dia chamou a atenção dos criminosos. Segundo informações do responsável pelo estabelecimento, acima do dobro foi registrado de pessoas que procuraram o caixa da farmácia para pagamento de IPTU e outros tributos. Os detidos foram encaminhados à delegacia central, onde foram reconhecidos pelas vítimas e por testemunhas. Foram apreendidos uma camiseta usada no assalto, bonés e óculos também usados pelos criminosos e um veículo usado na fuga. Um Audi A3, veículo este que já estava na mira da Polícia Civil. Os presos negaram o envolvimento em qualquer crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.